Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero... Pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto. Eu hoje resolvi não pegar uma revista. Eu queria muito pegar esse jornal aqui, posso falar dele rapidinho. Não vou fazer só sobre ele, mas vou falar dele rapidinho. Muito interessante uma coisa aqui. Mas eu queria fazer um formato de debate, que é um formato que eu fiz um dia desse sobre trabalho e achei interessante. Eu acho que eu estou pensando em toda semana ter pelo menos um formato de debate, toda semana ter pelo menos um com convidado, como teve lá o de auto-hipnose, e os outros três, o formato padrão que eu venho fazendo de analisar matérias de revistas, né? E como eu estou aqui no momento, nos últimos semanas ou até meses trabalhando no curso Cri-Cri-Cri. Eu vou gravar já amanhã as primeiras aulas e próxima semana mais, e aí começa a entregar dia 10 de setembro, eu acho, na semana do 10 de setembro, enfim. E inclusive o Cri-Cri-Cri, quem na por enquanto só foi oferecer esse novo Cri-Cri-Cri só o pessoal da turma 7 que pôde se inscrever. Mas até o final do ano a gente vai oferecer o Cri-Cri-Cri, abrir inscrições para todo mundo, independente do reaprendizagem criativa ou não. Mas uma coisa que eu venho, claro, no Cri-Cri-Cri, falando muito, trazendo muito coisas da minha infância e meu pai e tal, né? Eu percebi que eu aprendo mais sobre criar crianças criativas, analisando a forma como meu pai me criou, do que a forma como eu crio minha filha. Porque a forma como eu crio minha filha só tem 2 anos até agora. E meu pai me criou por muitos anos, né? Então, eu tenho muito resgatado isso. E eu tenho muito pensado que, tipo assim, por mais que tenha sido bom ou ruim, enfim, mais que sendo bom no caso, a forma como o seu pai lhe criou, por mais que tenha tido resultado, que você virou uma pessoa criativa e feliz e tal, eu acho que a gente tem que fazer diferente algumas coisas, porque eu acredito que eu diria a palavra impossível, eu diria essa palavra forte, impossível você modelar 100% a forma como um ser humano, no meu caso, um ser humano que foi educado nos anos 50, educou outro ser humano nos anos 80, e você pega e modela isso para em 2010. Sabe, tipo, não pode. As circunstâncias mudaram, o mundo mudou, várias questões mudaram. E eu digo isso porque muitas pessoas nem sequer pensam sobre isso e simplesmente vão no piloto. O que é o piloto automático? O piloto automático da criação. O piloto automático da criação é você simplesmente achar que só porque você foi capaz de reproduzir, virar pai ou mãe, ou adotar, enfim, só porque você foi capaz de ter juridicamente um filho, você acredita que você também é capaz, epistemologicamente, né, a nível de conhecimento, de educá-lo. Não tem nada a ver. Realmente, capacidade de fazer filhos é uma coisa genética, né, que a maioria das pessoas tem, e o normal, o padrão é ter, mas é de educar, não. E os nossos pais também pensaram assim, ou seja, que era automático, e aí vem um ciclo de pessoas que pensam assim, e uma geração vai repetindo os comportamentos das outras, né? Eu lembrei, eu estava almoçando com a minha filha esses dias. Ela gosta de almoçar de vez em quando no meu colo, assim. E quando eu almoço com ela, eu gosto porque eu almoço devagar, né? Porque ela fica ali no meu colo, não sei o quê. Então eu como pouco, mastigo mais, como mais devagar, me satisfaço, dou tempo do cérebro processar a satisfação, né? E eu me lembrei muito que Painho, ele falava muito, coma devagar, mastigue mais. But ele falava isso enquanto ele comia rápido e mastigava rápido. E aí é aquela história, walk the talk, né? Não adianta. O exemplo ele ganha da palavra, do ensino, né? Então, meu pai, ele dava bons exemplos, mas ele não dava bons exemplos de forma consciente, e por não estar, por ser tão intuitivo, por ser tão natural, por não ser consciente, ele também dava maus exemplos. Então, esse é um exemplo pequeno, uma coisa pequena. Então, a geração do meu pai, por exemplo, a geração do meu pai, na minha, quando eu fui educado, é uma geração que cagava muito para regras, né? Assim, para leis, tipo, estacionamento proibido, não sei o quê, foda-se. Eu me lembro com 15 anos, sei lá, até mais, meu pai parava e isso tinha coisa a ver, não é que meu pai era do mal, ele parava em vaga para idosos, ele, sabe, enfim, comprar coisas piratas. São pequenas atitudes que a sociedade como um todo evoluiu a nível de. Será? Lembrei disso também porque ontem eu fui ver DVD com a minha filha. Vai lá escolher, filha. Ela foi escolher no armário o DVD. Aí ela pegou o de Dora. Só que o de Dora era pirata. Aí eu perguntei pra babá, pra Ana. Eu não vejo DVD pirata, porque eu não compro DVD pirata. Nem fudendo, é contra meu princípio. É contra a lei, acabou. E ela falava pra seu pai. Pai, eu venho aqui e compro DVD pirata. E claro, tem a ver com os valores deles e tal, e os valores deles são conectados com os valores da sociedade que ele foi criado, e as coisas mudaram. Então, só quero, meu ponto é apenas dizer que a gente não pode fazer igual. A gente tem que fazer diferente. E eu acabei falando de coisas éticas, mas tem muitas outras camadas, né? Então, desde os tipos de castigo, se a gente vacilar, a gente repete. Esse é o ponto. Se a gente vacilar, a gente repete os mesmos erros que foram cometidos com a gente, né? E que a gente não gostava, e a gente repete de novo. E vira um ciclo disso, né? Deixa eu ir no chat aqui para ver, já que é um debate, né? Para eu ficar falando, eu quero ouvir mais as opiniões da galera aí sobre quem já é pai ou quem não é pai. O que é que você filosofa aí e lembra que precisa fazer diferente? Deixa eu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O Big Sonic cantou. Só assim na fazendinha. Gotta put your ass on the line. Quando você vai botar um tema de atividades físicas ou melhor qualidade de vida? Ótimo assunto, Alex. Ótimo assunto. A gente pode fazer esse. Topa? Você topa falar sobre isso? Tem que trazer uma abordagem diferente sobre esse assunto. Seu podcast com o Dani e seu Vital, muito massa. Quem desbloqueou o seu Vital? O pai dele. Eu tenho um documentário gravado lá no interior que eu fui investigar a história do pai do meu pai. Mas não entendo ainda não. Primeira live, eu vivo Emília. Você me inspira, Graziella, é nóis. Quando lhe ouço, acredito que eu não sou louca. Pergunta boa. Leandro Guimarães. Cadê a pergunta, Leandro Guimarães? Ah, quem desbloqueou o seu Vital? Quero que meus filhos tenham um pai mais rico que o meu. É. Eu acho que essa questão do dinheiro, eu vejo também que uma coisa que ocorre muito, é quando a gente quer projetar nos meus filhos, traz muito essa mentalidade de eu não quero que eles sofram o que eu sofri. E, claro, isso tem a ver com amor ao filho, e a gente quer que o filho sofra e tal, mas. Você acha que nossos filhos, a minha filha, linda, maravilhosa, que eu amo, você acha que ela vai sofrer? Quando ela for pro mundo aí com 20 anos, ela vai ter sofrimentos? Vai. Então, eu vou treinar desde já. E, claro, não quero que ela passe fome, não tô falando sobre isso. Tô falando apenas que a gente não pode ir do extremo, não quero que ela sofra como eu sofri, para o extremo ela não vai sofrer nada. Porque sofrer um pouco faz parte da aprendizagem, né? E eu quero que meus filhos tenham um pai mais rico do que eu, ótimo. Preciso ser mais não Coleone. O ser humano é autônomo, altamente influenciado. Eu desejo o mesmo para os meus. Psicólogas na área. Toda geração é assim ou não? Como assim? Como é assim? É foda que de vez em quando. Galera, posta aqui no bate-papo, pessoal. Explica um pouco a frase aí, dá um contexto aí, porque eu pego pela metade. Hora de prestação que eu estou desenvolvendo, esteja presente. Do exemplo da formação, quando esquecemos de pensar como estamos sendo perfeito, Valkmar, perfeito. A gente só pode educar pelo exemplo quando a gente está consciente dos exemplos que estamos dando. Senão, não é educar pelo exemplo, é educar pelo aleatório, é educar pelo random. E aí, se vier exemplo bom, é bom, se vier exemplo ruim, é ruim. Sempre a geração questiona a outra, que você fala, faz, fala mais alto do que você diz. Perfeito. Expansão do pensamento coletivo. Melhorias para nós. Vendo a geração do questionamento sobre os padrões a serem seguidos. Eu estava estudando esses dias sobre era de peixes, era de aquários e tal. Alguém entende esse assunto? É astrologia, né? Não sei se é astrologia ou se entra em outras camadas também, mas interessante a visão da era de aquários como era de questionamento, uma era de. Ninguém sabe se já começou a era de aquários, está para começar, mas é a próxima. Ou é a atual, ou é a próxima, né? É a que está por vir. Então, se não começou a era de aquários, estamos na preparação para ela e é uma era que tem muito a ver com liberdade, com questionamento. Material autorizado com DRM abusivo. Acho que é tão mal como não autorizado. Não entendi. Material autorizado. Não entendi, Paulão. Lembrei que eu assisti um vídeo de publicação na Finlândia. Muito legal. Tem um livro Crianças Dinamarquesas muito legal. Estou grávido, quero modelar você como pai. É nóis, Diogo. Modelar é um verbo que eu acho massa, porque modelar não é fazer igual. Modelar é usar como modelo, mas ignorar o que não concorda, questionar o que quer questionar, adaptar para o seu jeito. Eu modelo o jeito de pensar de Steve Jobs. Eu gosto de ler frases e depoimentos dele, discursos dele, ler a biografia dele, porque eu gosto de modelar a forma que ele pensa, mas não quer dizer que eu. Você não precisa ser interessante, você não precisa concordar com tudo para modelar. Você basta concordar com algo que é a camada que você decide modelar. Nós teremos que repetir o que nossos pais fizeram de errado, ao invés do contrário, é verdade. É verdade. E o lance do Dr. Franco é que tem muita coisa que eles fizeram que naquele contexto era certo, mas que agora virou errado. Porque o julgamento de certo ou errado tem a ver com o contexto da época, da sociedade, dos do estágios de evolução da humanidade, entendeu? Queria muito ver esse doc. Esse doc vai demorar um pouco aí, não consegui colocar uma prioridade para editar. A prioridade foi captar. O que isso vai fazer com você que você decidiu nunca copiar com a Vale? Cara, muitas coisas. Primeiro, essas questões, como eu acabei de falar, essas questões éticas de ser e aí meu pai ele comprava coisas piratas, pagava toco para guarda, ele parava, desrespeitava leis e eu tento ser assim. Por exemplo, viu? Na banquinha que eu vou aqui em Barueri tem uma placa na frente, 15 minutos para parar o carro, 15 minutos para a banca. E eu, quando paro o carro, eu olho o relógio para contar os 15 minutos, para respeitar os 15 minutos. E, claro, se eu ficar 17, eu ainda não sou tão, mas eu não abuso, entendeu? Então, isso é um exemplo de uma coisa. Fazer diferente, se é possível você mergulhar na fazer diferente, eu fará diferente pior. É. Tem que fazer diferente melhor. Perfeito, Dani. Meu pai falava, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nunca deu certo. Pois é. Nesse discurso não dá. O exemplo de pagando os impostos na alfândega. Massa demais. Caralho! É verdade também. Quando eu comprei o carrinho da Neném, ultrapassou US$ 100 da cota e eu fui lá na alfândega e, ó, quero pagar o imposto aqui. E aquela história, não tinha ninguém vendo naquele momento. Você pai em setembro, que massa! Massa, Valkmar. Alguns exemplos de obediência. E vê só, eu estou falando sobre ser obediente a leis, mas ao mesmo tempo ser desobediente. Porque, cara, todas as pessoas de sucesso do mundo e felizes, elas tiveram que ser desobedientes. Porque a desobediência é que faz o mundo evoluir. Se ninguém fosse desobediente, não haveria sido abolida a escravidão. Porque a abolição da escravidão surgiu de alguém desobediente que falou: não, eu quero desobedecer essa regra dos escravos. Então, a desobediência que evolui a humanidade. E aí, vê só: a obediência mantém a humanidade funcionando e a desobediência mantém ela evoluindo. É isso. É filosófico isso aí, né? Delícia começar o dia com a vibe, Patrícia. Procuro mostrar aos meus filhos que existem vários caminhos, sim. Vários caminhos, isso é muito importante. Muito difícil serem princípios, Graziele falando. Quando pai e mãe possuem mentalidades diferentes. Pois é. Por isso, a importância do alinhamento familiar. A família tem que estar alinhada, tipo sociedade também, alinhada de valores, alinhada de expectativas, de visão. Tem que discutir esse assunto. Tem que se discutir. Eu estava no encontro com o Érico Rocha esses dias, com alguns alunos e tal. E aí, o cara falou: ah, eu fiz um lançamento de um curso online, não sei o quê. Eu, meus dois sócios, e aí a gente se capitalizou e agora quer crescer. Qual é o primeiro passo para contratar pessoas e tal? Eu falei: o primeiro passo é discutir filosofia. Filosofia corporativa, filosofia da empresa, dos sócios. Acho que é a mesma coisa que família. Andréia, tenho três filhos, totalmente diferente. Pois é. É engraçado, né? Eu tenho uma ilusão extremamente idiota, tá? Que meus filhos vão ser todos iguais, igual a MV. Eu já fiz o que eu devia ter feito e acho que fiz bem feito. Você conhece elas, não acha? Igmar, conheço demais. Conheço demais. E assim, eu acho que você fez bem feito, Igmar, mas você fez algo mal feito também, que eu não sei. Mas com certeza fez. Mal feito para o contexto de hoje, talvez bem feito para o contexto da época, mas que não necessariamente as meninas têm que repetir ipsilítice com os filhos delas. Você tem neto já, Guimar? As meninas têm filho, Fabiana tem filho, Fabiana tem não. Priscila, ainda não sou pai, porque eu faria diferente do que os meus fizeram, a questão da relação com o dinheiro. Dinheiro é coisa suja. Lave a mão para não pegar em dinheiro. Interessante, Varley. Meu pai falava isso. Interessante. E pior que dinheiro é realmente uma coisa um pouco suja, é porque hoje em dia o dinheiro tá sumindo, né? Cartão de crédito, não tem mais a nota de R$ 1, né? Que quanto mais baixa a nota, tendia a ser mais suja. Mas eu entendi o que você falou, de que a frase dinheiro é coisa suja pode levar a uma visão diferente. Suja, o suja é uma palavra grávida, como diria Marcelo Germano, né? Ele me ensinou esse conceito. Interessante. Várias coisas que carregamos nos planos de adultos, dessa transformação, sim. Transferência de mim. Às vezes pego repetindo os padrões do meu pai. Ao identificar isso, treino para não pensar fazer igual a ele, me incomoda. Cuidar daquilo só dentro de nós. Você é a melhor cinco pessoas que convivem, incluindo os pais? Não, beleza. Primeiro que essa não é uma lei universal, né? Não tem que ser cinco e o que é esse convívio e tal. Na minha visão, você é a média das pessoas mais próximas que você decidiu conviver. Na minha visão. Ou seja, foi uma decisão sua. Então, empresa é decisão sua. Pai não é decisão sua. Pai veio. Esposa é decisão sua. Marido. Teremos os filhos com nosso comportamento. O chato tem limite de caracteres. É complicado. Ah, entendi. Não tudo na minha filha, mas tudo que eu posso a ela. Já imaginou se Picasso não tivesse São Pincel? Perfeito. O que o Windows XP era padrão pirata. Ih, deixa eu botar aqui pra carregar. Peraí, deixa eu botar pra carregar o notebook. Aí. Pra cair a bateria, vai não, vai mais não. Achei legal, ó. O Windows XP pirata era padrão. Pois é, perfeito. Por isso que eu falei. Não é que meu pai era um desonesto e tal. Apenas a sociedade que ele estava inserido tinha alguns valores. O valor de pirataria era muito, muito acentuado. A era de aquário tem a ver com a era pós-escassez. Alguém entende mais sobre isso, sobre a era de aquário, de peixe, para vir participar aqui um dia de manhã? Live sobre representações internas em relação às circunstâncias adversas. Ih, entendi não, papai. Explica melhor. Auxiliar do glossário mental da sua filha. Como assim glossário mental? Palavras? Tem a ver com palavras? Astrologia, cara. Não acredito nem não acredito. Estou aberto a ouvir. Não tem nada que me provoque que é verdadeiro, nada que provoque que não é. Então, a ciência fala que não é. Foda-se a ciência. A ciência já falou que a Terra era o centro do sistema solar. Então, assim, ciência. Eu ouço a ciência, mas questiono a ciência. Meu filho está começando a cobrar coisa de dinheiro. Começa a pedir coisas que as crianças têm. Tento explicar a ele que não é questão de grana, mas de limites. Essa relação com o dinheiro é um negócio muito, muito importante. Eu acho que tem a ver com como você embutir. É uma questão de valores. Como você embutir o que realmente importa na vida. Então, o assunto de grana, para mim, ele se resolve não falando sobre grana, mas se resolve sobre falando de valores. O que importa, o valor que a família está junta. Hoje tenho a percepção que meus filhos precisaram de estímulo e liberdade. Sim, liberdade é a palavra-chave. As pessoas adoram falar de limites, de quais vão ser os limites, mas ninguém quer falar quais vão ser as liberdades. Ah, mas tem que ter limite, tá, mas a frase tem que ter limite é muito mais dita do que a frase tem que ter liberdade. E isso é o que eu não gosto. Eu acho que a frase tem que ter liberdade. A gente tem que pensar nas liberdades e colocar alguns limites. E não pensar primeiro em todos os limites e foda, e o que sobrar é liberdade. Não. Sempre que eu passo na escola pública, privada, pequenos erros dos pais, como parar em lugar proibido e olhar aqui no chão. Putz, isso aí não dá mais. Distribuição não autorizada. Pirataria. Pirataria, sexo, sequestro. Assassinato em alto mar. É um nome popular, pirataria. Famosa frase. Faço o que eu digo no caso que eu faço. Eu preciso me cobrar menos e mais organização. Pois é. Então, por exemplo, o perfeccionismo é algo. Por isso que a gente tem que primeiro. O Cri-Cri é um curso que eu. A princípio, ele só era um módulo que só era para quem fez a aprendizagem criativa, porque eu acredito que o primeiro passo para desenvolver uma habilidade na criança é você desenvolver em você. Você primeiro se transformar os outros. Por isso que o Cri-Cri o módulo só era oferecido para quem fez a aprendizagem criativa. Mas a gente vai fazer diferente, vai mudar, vai oferecer o Cri-Cri até o final do ano aberto, porque eu entendo que caiu a ficha que a única forma de ser criativo não é a aprendizagem criativa. E muitas pessoas criativas que não fizeram a aprendizagem criativa. Então, tem que dar essa opção. Mas acredito muito nisso, que eu lembrei do que o Comunicações falou aí, que tipo, se você é perfeccionista e isso te atrasa a tua vida, você vai educar uma criança, vai transferir esse mesmo tipo de comportamento, de pensamento que te atrapalha? Como é que você vai não transmitir isso para ele se você, na vida, vai dar vários exemplos para ele de coisas que você deixou de fazer por causa do perfeccionismo? Então, primeiro você se transforma. Vaga já estreou para mudar com a família, não importa se as coisas acontecem ao redor, mas como você percebe e usa. O mundo em eras não se trata de tecnologia, tem mais a ver com o ocultismo. Eu não sei o que é ocultismo. Procura o livro GNU Words to Avoid. Explica qual a situação, né? Pirataria? Não acredito na religião. Estou voltando aqui para ler tudo, muitas coisas legais. Não acredito na religião da astrologia. Seguir o que fala na Europa, acredito no fenômeno astrológico. Ah, interessante. Essa religião, entre aspas, da astrologia, horóscopo, eu me desconforto um pouco mais nesse assunto. Mas essa parte um pouco mais macro, eu acho interessante. Segundo filho. Agora que eu me dei o segundo. Depois do carnaval, vem o segundo. Representante criativo mudou meus pensamentos de como criar minha filha, deixando ela mais solta para explorar. Que massa! Ela está super de volta por aqui. Valeu, papai. Valeu, turma do carnaval. Porra, que do caralho, Leandro. Dei print screen na sua mensagem aqui, tão linda. Consciência, cidadania, respeito ao próximo. Obrigado. O julgamento de valores. Realmente, o tempo de valores mudou também, claro. Tomando cuidado com os bloqueios. Dani estava vendo. Honestidade é um grande exemplo. Falo para minha filha, não me veja com medo, como via minha mãe. Sim, a gente foi muito educado pelo medo. Perfeito, Cláudio. Muito desobediente à lei ou às regras? Cara, eu acho que a gente pode ser desobediente às regras. À leis, não. Mas eu vou falar, a leis, eu acho que existem algumas situações que você pode desobedecer às leis. Existem. Existem algumas situações. Vou dar um exemplo. Sei lá, eu não sei como é que tá hoje em dia a questão do homeschooling. Eu sei que era um negócio, não sei se ainda é 100% proibido o homeschooling, ou se já tem algum tipo de. Não acompanho esse assunto. Mas eu sei que pelo menos há algum tempo atrás era proibido, talvez seja proibido hoje em dia. E esse é um exemplo de desobediência à lei que eu faria. Se eu. Vamos supor que no momento seja proibido fazer homeschooling. Eu não sei, tá? Seja proibido. Se eu quisesse fazer, eu faria. Eu desobedeceria à lei, porque aí é muito fino esse julgamento. É muito fino, é muito delicado esse julgamento de desobediência à lei. Mas eu acho que a gente pode ser 99,9% obediente à leis. Desobediente vai ser desonesto. Crítico ferrenho do atual modelo de ensino. A seria deve segui-lo? Eu não sei ainda. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente não pensa em escola. Ela está com 2 anos. A gente não pensa. A gente tenta. A gente quer ir desenvolvendo ela em casa, a princípio. Mas existem muitas opções de escolas. O atual modelo de ensino é o atual modelo padrão de ensino. Mas existem, eu diria, uns 5% aí de escolas diferentes. Infelizmente, a maioria das escolas diferentes são acessíveis a uma pequena parcela da população a nível financeiro. Não todas. Existem escolas públicas fazendo diferente, mas aí são 4 no Brasil. Sabe? 4 não, talvez 0,1%, que é mais que 4, né? Falo que é não ser livre. Muito boa essa visão. Ser livre. A criança não é você. Luana Brodel. Respeitar nossos valores. É isso aí. Sou de Recife. Cândido. Esposa psicóloga. Que massa. Educar pelo exemplo. Singularity Near. Felipe Matos. Bom dia. Muito interessante, valores. Sim. Aprendi muitos palavrões porque estavam escritos em notas. Como assim, notas? Músicas? Educação financeira. Como a criança vai nascer com a educação financeira se os pais não têm, né? Cada filho tem uma personalidade, um momento e tal. Luana falando de 3 filhos. Tenho 3 também, Luvas, sou canal diferente. Os valores têm que ser iguais. É isso aí. Minha mãe achava que ter medo dela era respeito. Achava o máximo. Minha filha conversa comigo assuntos. O medo é respeito. É incrível como a educação pelo medo foi. Quem tem dinheiro não tem atenção. Quando meu pai ia trabalhar para ganhar dinheiro, ele me deixava. Fiz associação. Que louco essa associação. A educação é a mesma para os 3. É engraçado que eu não gosto. Eu peço para Dani não falar assim quando eu saio. Filhinha, papai foi trabalhar. Não gosto que repita muito isso, porque ela vai acabar criando associação negativa com o trabalho. E eu falo, ó, fala pra sua filha, fala pra ela assim, filhinha, papai foi fazer o que ama. Sabe? Só pra. Duzentos galeros na live, e aí, nunca conseguimos. A gente tem divulgado pouco, a gente não começou ainda a divulgar nas redes sociais assim muito essa live. Questionar sempre é bom. O que é ser bem-sucedido? O que é ser feliz? Conectei. Resolvi a parte amorosa de Aninha. Resolvi live de Aninha. Formação linguística. Banco de dados de palavras. Cara, A gente lê muito com ela, tem uns baralhozinhos, Caminho Suave, um negócio bem antigo que ela adora, os baralhos com palavras, com as frases, com as sílabas. A gente lê muito para ela, vai na livraria toda semana e sempre pega o livro e lê com ela. Enfim, por enquanto é isso. Autoconhecimento, livre mercado. O que é livre mercado? Livre mercado no sentido de concorrência, é isso? Evitar ir com a criança no supermercado. Por quê? Henry Schlinger. Minha filha adora ir no supermercado. Ela fica correndo, bagunçando, gritando. A ansiedade do mundo de hoje. Vou criar minha segunda fora do Brasil. Música para educação dos filhos. Maravilhoso. Eu tive uma educação. Apesar de eu gostar de pagode hoje em dia, eu tive uma educação musical interessante na escola que eu tinha lá. De música clássica e tal. Apesar de eu gostar de. Moro na China. Os limites são norteados pelos valores. Liberdade com alguns limites é bem diferente de limites com algumas liberdades. É isso aí. A verdade nos liberta. 90% das quedas são muito mais aprendizado que perfeito. Perfeito. Educar, eu gosto muito dessa frase também, Luverson. Educar gera pequenos traumas superáveis. É isso aí. Nome popular é um bocado para transformar mentira em verdade. Mentira repetida. Sou pirataria ainda? Esse? Tá falando sobre pirataria ainda? Caralho, a verdade nos libertas. Respeito, senhora. Chamava de senhora, minha filha de você. Psicomotricidade. Ação verbal junto com a ação dos pais. Cri-cri-cri. Música para deseducação. Sonhos são possíveis. Legal. Horóscopo é trash. Meu signo atualmente é Câncer. Com ascendente com Adolfo, Lu e Mário Cortella. Se aliar a Érico Rocha. Conrado Adolfo é um cara muito, muito foda, viu? Palavra com vezes arrasta. Passar a morar fora, outras formas, sim. Café em movimento, não. Com isso, não. Motricidade. Crianças disciplinadas. Teoria de conspiração. Ah, alguns são conspirações, outros são questionamentos. 7h45? Eita, peraí. Flávio Augusto postou sobre isso ontem. Estado interfere demais, medo inicial vira respeito. Os mentores afirmam, exemplo, não sei generalizar, aluno vai para a escola. Antes eu tinha medo, meu pai, o medo é usado universalmente para impor, o medo é foda. Valdo, eu fecho massa, Valdo, eu sou das Pernambucanas. Encarnando a hora, liberdade que libertinagem, deu tempo, Gan. Ai meu Deus, a média é 5 pessoas, desobedecemos a mesma lei e tal. Que nos protege dos fatores dela, pensemos nisso. A vontade para questionar, educar com exemplo. Aqui na China, se o aluno é o professor, ele chega em casa, toma outro dos pais. Capitão Fantástico, assistir, muito massa, para cuidar do filho. Dá plantão na polícia, na quinta da nossa empresa de semana. Radio com papai, não vai espirrar hoje não. Fazer o que ama, ama a ponto de ficar longe dela, é verdade. Tem que cuidar, é verdade. Não pensei nisso não. Essa foi a primeira ideia de mudança de frase. Acho que o importante é poder das palavras, ter cuidado com cada palavra que você fala. Criei os meus assim. Eita, primeira vez aqui, tá acabando, tá ali. Alguém hipnotiza a minha, o conceito de liberdade, várias atrocidades, direito de escolha e não fazer o que se quer, agir como irracional. Não tenho filhos, vou fazer o que crie, ensinar que sonhos são possíveis. 7h50, só ver os comentários aqui. Não tem noção de tempo, não vai voltar. Quando sair, fala para ela que vai sair. Vai fazer o que ama, mas volta. Não tem noção de tempo. Amanhã, ontem, não tem. De jeito nenhum. Até mais. A organização não pode ser ocorrida. Palavra cantada é maravilhoso. Queria alfabetizar muito cedo, é loucura, não precisa. 8 anos de idade, vai e volta sozinha. Blá, blá, blá. Capitão Fantástico, acho que acabou. Acabou os comentários. Massa. Massa, galera. Muito legal. Esse formato de debate eu acho bacana, acho que também é interessante. E é isso aí. Cheiro, cheiro, cheiro. Até amanhã.